é pra falar de paz. Contra fluxo, na contramão da depressão, driblando contratempos, em busca de ascensão, dispersa paz, em conjunto, em versos adjuntos, transmissão de informação sobre diversos assuntos. É triste ver quem insiste na tolice e sempre erra nessa terra. Quem quer paz não expande a guerra, seja qual for o motivo, não deve espalhar o ódio, embora muitos o fazem a fim de subir ao pódio. Mostro que não tava sumido e sim apenas escondido em meia lama que nos cerca, que nos deixa dividido. Vejo a face da derrota que em seu rosto está expresso ao ver o triunfo de quem você negou acesso. Porque se simplesmente buscamos cantar a paz, agora abaixa sua bola, nosso filme tá em cartaz por tempo indeterminado, por MCs determinados, conforme anunciado, falsos serão exterminados. Sem confrontos, a paz se instala e aqui fica, com calma, plenitude a alma que se aplica. Hip hop, sua força por nós se intensifica, contra fluxo, rima que purifica e pacifica. Sem confrontos, a paz se instala e aqui fica, com calma, plenitude a alma que se aplica. Hip hop, sua força por nós se intensifica, contra fluxo, rima que purifica e pacifica. Traga paz em forma de canção, atinge o coração e junto os cacos espalhados pelo solo. Quando o verso vem à tona, inverso ao manifesto, pego a placidez que abona sua escuta, entona a lucidez na luta e sigo franco. Desmanco na ideia e do tamanco, nego desce, pois não desmerece o time. Quando escuta, pede bi só pra que eu rime, se emocione e se redime com a calma que exprime a poesia. E é com alma que eu imprimo a sinfonia. Esse é o início de nossa supremacia. Causa euforia e dá sua carta de alforria. Eu sou autor, compositor, libertador. Foi eu quem libertou a dor, causando a purificação de sua carcaça contra a banalização. Devassa, água mole em pedra dura, tanto bate até que fure. Na sua cuca intensifique, justifica o nosso tema. Quando a paz aqui se aplica, glorifica o nosso lema. Positividade extrema, como uma força suprema. Põe um fim ao seu dilema, só pra aquele que blasfema. Sinta a força genuína de um poema. Sem confrontos, a paz se instala e aqui fica, com calma, plenitude a alma que se aplica. Hip hop, sua força por nós se intensifica, contra fluxo, rima que purifica e pacifica. Sem confrontos, a paz se instala e aqui fica, com calma, plenitude a alma que se aplica. Hip hop, sua força por nós se intensifica, contra fluxo, rima que purifica e pacifica. Em meio ao caos urbano, a vida continua em sentido natural. Pouco sabe-se sobre existência além da vida, onde é claro, normal. Seria se nesse momento o intelecto entrasse em conflito? Dispersamente em meio à massa calada, raramente se escuta o que é dito. Acredito, fácil seria se abster de tudo e não se preocupar com nada. Questões estão postas a provas, inclusive o rumo da nossa jornada. Camufladas razões, ainda que o bem se torne diariamente esquecido. Pouco se valoriza as boas ações, inclusive gestos, amigo. A mente aguçada do leigo, atonitamente brada aos quatro cantos, suas limitações. Ao som de minha obra que se desdobra, informar quem tem uma mente limitada e não percebe minhas reais intenções. Frequentemente sou questionado se estou vivendo na brisa ou minha sanidade está ancorada no mar intenso de limitações. Perceba de quanto amor você na vida precisa, lugar onde não existem as reais reações. A vista ofuscada do homem sempre tem momentos de perturbação. Desligado da matéria, o espírito é a única salvação. Sem confrontos, a paz se instala e aqui fica, com calma, plenitude a alma que se aplica. Hip hop, sua força por nós se intensifica, contra fluxo, rima que purifica e pacifica. Sem confrontos, a paz se instala e aqui fica, com calma, plenitude a alma que se aplica. Hip hop, sua força por nós se intensifica, contra fluxo, rima que purifica e pacifica.